social e também online. Então, mais você entra lá no Facebook, Social da internet, no Twitter, arroba Rádio Cultura Pop, no Facebook, Rádio Cultura Pop, arroba Gemini Concreta, repente a Rádio Pesquisa. Essa coligem que nós estamos vendo, não está sendo possível nem ver o teto, porque está bem pesado, bem fechadinho mesmo, né? Bom, hoje quero dar os meus parabéns para essa terça-feira, porque dia 24 de agosto de 2021, é o dia de hoje, 236º dia do ano. A lua cheia minguando em 97%. Você, infelizmente, não vai ver a lua cheia de hoje. Hoje é dia do artista, também conhecido como dia dos artistas. Estão todos parabéns, pois os artistas do mundo, atores, realizadores, poetas, escritores, pintores, escultores.